many more bones would you I'd like to play a game with you. How many lives will you destroy in pursuit of what you they call just warriors? How's your Jurassic Park? To hell with the VGAs. Alô, você! Aí, garotinho, garotinha, amigos e amigas e todo mundo que deve estar ouvindo esse podcast ou não. Se você estiver ouvindo que nem um funkeiro no ônibus, por favor, não faça isso. Você apenas irá me deixar muito incomodado com isso e com muita vergonha também. É meio estranho, né, essa coisa de você fazer podcast e saber que tem várias pessoas te ouvindo. Um pouquinho. Às vezes a gente não sabe onde a gente chega. Às vezes tem um maluco aí que fica só nos stalkeando pelo Twitter e a gente não sabe. Sempre tem. Com certeza. Hoje, como vocês já ouviram, eu estou aqui com João, não é isso? Sim. É o meu nome. É isso aí. Eu estou aqui com o João, lá do site dos Amiibos. É superamiibos.com.br. Ah, tá certo. Superamiibos.com.br, que pode parecer, mas não é, um site da Nintendo, né? Não, de maneira nenhuma. Amiibo não tem nada a ver com os Amiibos da Nintendo. Mentira. É curioso ou foi, sei lá, pensado um nome parecido com os Amiibos na Nintendo? Ah, foi falar... Quando a gente tava escolhendo o nome do site, o Bonatti falou na zoeira. Eu odiei o nome, o Márcio adorou e ficou. Ai, só falta o Márcio ter falado. Cara, esse nome é incrível. Não, foi o que ele falou. Foi exatamente o que ele falou. E daí eu não tinha um nome melhor pra usar, e ficou esse mesmo. Que pena, Johnny, que pena. Não, pelo menos pegou. Oh, pegou bastante. Agora você não está ouvindo o Saque, né, que é o podcast lá do Super Amiibo. Você está ouvindo o Nerdices à Beça. Você pode estar ouvindo aí pelo feed nosso, como você costuma baixar geralmente no seu agregador de podcast. Pode estar ouvindo também aí no YouTube. Se você não sabe que tem uma versão no YouTube, saiba agora que também tá lá no www... Não sei, cara, não vou nem falar porque eu não sei. E também tem o nosso site www.opiniãoalheia.com.br. Nossos podcasts sempre saem lá no site dos amigos Léo Fornacier e Alexandre O Moro. Sim, lendários. Senhor Johnny Santos, hoje nós estamos aqui para levar todo mundo para o inferno, não é? Opa, é um lugar bastante quente e bastante aprazível. Hoje o nosso intuito é levar você aí, irmão, para um lugar muito gostoso de se viver, um lugar muito legal de se viver. Vamos te levar para o inferno de Marte em Doom. Eles são a fúria, brutais, incansáveis, impiedosos. Mas você vai ser pior. Estripar e lacerar até o fim. Bom, John, olha só, aqui a gente não tem spoilers da história, mas assim, como eu já disse, Doom se passa em Marte, e é um belo Marte pra mim, eu gostei. Ele meio que segue alguns dos outros jogos da série Doom, meio que tem essa mesma premissa, né, que é uma base em Marte, né. Esse ainda passa um pouco mais de, como se diz, de background, né, pra história, que basicamente a humanidade tá com um colapso de energia, e a humanidade tá procurando energia em outros lugares, né, e eles descobrem uma forma de utilizar, de sugar a energia do inferno pra usar como fonte, né, de energia. E isso, o que poderia dar errado você abrir um portal do inferno pra fazer um gato de eletricidade? Nada. O inferno é um lugar super tranquilo, super de boas. Uhum. O chefe lá anda só suave na nave. Oh, tranquilão, todo mundo. Como diz um amigo que trabalhou comigo há muito tempo atrás, o diabão lá tá tranquilão chantilly. É uma frase que nunca fez sentido nenhum pra mim, mas eu gosto da sonoridade dela. Tá certo, é isso que importa, né? Uhum. Que nem o Super Amiibos, né? Eu nunca fui muito fã do nome, mas já que tá pegando, então quem sou eu pra reclamar? Johnny, você já falou isso antes, abertamente assim? Ah, sim, eu acho que até nos primeiros programas eu falei. Ah, tá. Cara, você disse uma coisa interessante aí, ele te dá um pouco mais de história do que os outros jogos. Então eu tô ferrado, quer dizer, então eu tô bem, né? Porque esse foi o meu primeiro Doom. Eu joguei muito o Wolfenstein 3D, né? né? Que foi o primeiro FPS popularzão, assim, mesmo, né? Lógico, teve alguns outros FPS antes, mas o Wolf foi meio que o que pegou mesmo, né? Ele foi um sucesso bastante grande na época. E eu lembro quando saiu Doom, eu tinha um 386. E assim, o 386 até roda Doom, né? O primeiro Doom. Só que ele roda muito zoado, assim, muito lento. O recomendado na época era um 486. E aí eu meio que praticamente não joguei o primeiro Doom nesse meu computador. Eu fui jogar depois, quando eu já tinha um Pentium, e ele já era um jogo velho, né? Assim, acho que quando eu fui jogar o Doom, na verdade, assim, eu tinha jogado na casa de amigos e tal, tudo, mas você acaba não se dedicando tanto ao jogo, né? Acaba não explorando as fases tanto, assim, você joga uma fase ou outra, e é isso. Mas eu fui jogar mesmo, de passar várias fases. Eu não lembro de ter terminado Doom, mas de ir bastante longe no jogo, quando eu já tinha um Pentium e possivelmente já existia Quake, assim, quando eu joguei Doom. Mas era um jogo que eu gostava, assim, cara. Eu lembro que quando eu fui na casa desse meu amigo que tinha um 486, eu fiquei maluco com aquele jogo, né? Porque o Wolfenstein 3D, ele era um jogo que ele não tinha, como se diz, relevo. Ele se passava em corredores, assim, e era tudo meio, tudo plano, né? Uhum. E os cenários eram bem quadradões, assim, era tudo assim, você não tinha, digamos assim, paredes diagonais, né? Era tudo bem quadrado, assim, como se fossem bloquinhos mesmo. É, pra época, né? Porque esse primeiro Doom foi quando? Início da década de 90? Sim, sim. O Wolf... Não, que eu tava falando mais do Wolf, né? Que ele era... Ah. E, tal. E o Doom, ele já trazia, assim, paredes, mas... Ele não trazia, lógico, nada circular, mas ele já trazia coisas, assim, que simulavam, vai, um ambiente mais... Mais real mesmo, porque... Você imagina assim, você pensa que se você, que enquanto o Wolfenstein você estaria em prédios, como se fossem prédios de escolas ou conjuntos habitacionais, onde todos os quartos, todas as salas são bem quadradinhos, no Doom você já tem cenários que eram, tipo, cenários gigantes, ovais, paredes grandes, assim, meio que seccionadas, você tinha rampas, né, pra você subir e descer. Ele te dava uma sensação de um universo mais amplo, muito mais do que o Wolf 3D, né? Eu tava vendo aqui, você falou 386, eu já abri o Google, eu botei lá, 386, veio aqui, artigo 386 do... Não, não é isso. Não, possivelmente não. Aí embaixo tinha uma imagem de computadores, né, então, é isso aqui. Uhum. Tava falando de computadores, então, né, 386 e 486 eram chipsets da Intel. Isso, assim, pensa que, assim, a gente tinha o 28, a gente tinha o PCXT, né? Aí depois teve o 286, o 386, o 486 e, assim, pra não chamar o 586 de 586, eles deram um nome comercial de Pentium, né? Que o Pent vem de Penta, né? De 5. Então era o Pentium é como se fosse o 586. Ah, entendi. Cara, eu tava vendo aqui outra coisa também. Todo mundo falou, né? Nossa, o revival de Doom em 2016, 11 anos depois de Doom 3, aquele lixo, blá blá blá blá. Aí eu tava vendo aqui, Doom 2 também foi em 94 e o Doom 3 saiu em 2004. É engraçado essa coisa, essa disparidade de tempo entre o Doom 2 e o Doom 3 e o Doom 3 e o remake, remaster... Não, remaster não. Mas o... É remake, né? Pode-se falar de que é um remake, né? É, mais ou menos, porque ele... Em alguns momentos, ele dá a entender que ele é realmente uma continuação, sem dar muito spoiler da história, né? Se você olhar, você encontra evidências de que aquele personagem que você tá jogando foi pro inferno e voltou, sabe? Assim, o jogo começa com os caras abrindo um sarcófago e você saindo dele, né? Uhum. E, assim, você foi preso nesse sarcófago pelos demônios. Ele dá a entender que isso aconteceu possivelmente no Doom 1 e no Doom 2. Eu não joguei muito do Doom 3. Eu não tenho toda essa raiva de Doom 3 que muita gente tem, mas eu sinto que ele era um jogo muito mais de survival horror do que um shooter, sabe? Porque você tinha cenários muito escuros e você tinha aquela mecânica de que você ou usava lanterna ou usava arma. Então era bastante, tipo, tenso, assim. Eu lembro que na época do primeiro Doom, muita gente tinha medo de jogar ele. Ah, puta, eu morro de medo de jogar Doom, tomo vários sustos, não sei o que e tal. E eu nunca tive esse problema com Doom, sabe? E eu sou cagão pra caralho pra jogo de terror. Mas eu nunca tive medo de Doom, né? Do Doom 1 e do Doom 2. Agora, o Doom 3, ele era um jogo que me dava realmente medo. Ele tinha algumas coisas meio pra assustar mesmo. Tinha uma hora que você tava num banheiro, você ia olhar no espelho, aí seu personagem, tipo, meio que derretia a cara dele no espelho, sabe? Oh, que doideira, hein? Ele dava uns sustinhos meio trash, assim. E como o jogo, ele se passava muito no escuro, você tava direto no escuro, ali, de repente você ouvia uns barulhos, via um monstrão gigante. E assim, o Doom 3, ele é um jogo que ele é bonito até hoje, cara. E ele é um jogo bem velho, né? Mas assim, você falou a respeito da diferença de tempo, né, entre os jogos. Do primeiro Doom pro segundo Doom, o tempo é bastante curto, né? Ele saiu em bem pouco tempo, porque na verdade o Doom 2 foi meio que um pedido da publisher que tava trabalhando com... Eu não vou lembrar o nome dos caras agora, mas a publisher que tava trabalhando com a id queria lançar um Doom, assim. O primeiro Doom, ele foi autopublicado pela id, né? E eles conseguiram chegar em muito lugar através de shareware. Não sei se vocês sabem o que é shareware. É mais ou menos. É aquela coisa de você distribuir seu negócio ali gratuitamente, é isso? É, basicamente você distribuía uma parte do jogo. Geralmente era tipo um jogo de 6 capítulos, você distribui o primeiro capítulo de graça. E assim, era mais do que uma demo, vai. Uma demo geralmente você tem uma fase. Mas nesse geralmente você vai ter tipo umas 6 fases, 7 fases. Tipo, é bastante coisa, é bastante conteúdo. E se você gostou disso, quando você termina o jogo, ele tem lá um telefone, sabe? Tipo, o endereço físico, né, dos caras. E você manda uma carta pra eles, como ordem de pagamento, alguma coisa assim. E daí eles te mandam o jogo, né, completo. Ah, anos 90, hein? Era outro tempo. E assim, isso era um negócio bastante interessante pra id, né? Porque com a estratégia de shareware, apesar deles não chegarem em muitos lugares, eles tinham praticamente 100% da margem de lucro, né? Ele não tinha que dividir uma fatia com uma publisher. E o Doom 2 já foi outra parada, né? O Doom 2 foi meio que pedido por essa publisher, e daí eles falaram, ok, tipo, enquanto o John Carmack trabalha no nosso próximo jogo, né? No caso, ele tava trabalhando em Quake, a gente pega o Doom original, faz uns upgradezinho bem de leve aqui, cria um monte de fase nova e vende como Doom 2. Então assim, o Doom 2 acho que ele saiu 1 ou 2 anos depois do primeiro. É possível que tenha saído 1 ano depois. E daí assim, como o Doom 3 já foi um lance de... Ele tinha uma engine criada pra ser revolucionária, sabe? Doom 3 era aquele jogo que só rodava com placa aceleradora 3D numa época que poucos jogos faziam isso. E daí assim, ele era realmente impressionante. Daí esse demorou bastante tempo pra sair. É, o Doom 3 já é uma publicação da Activision, né? Não é mais da Bethesda. E o Doom 2 foi feito com a ajuda da Virgin Interactive. Eu acho que nem existe mais, já que tudo da Virgin tá falindo aí. É, sim, o Doom 2 saiu em 94, eu tinha 4 anos de idade e Senna não tinha mais nenhum. E Doom 1 foi em 93, eu tinha 3 anos de idade e Senna tinha mais 1 ano de idade. Eu li essa piada no Twitter outro dia, achei horrível, mas quis usar. Ok, justo. Cara, você falou aí numa coisa, John Carmack, eu não sei, cara, mas assim, quando eu vi este senhor lá na conferência da Microsoft utilizando o óculos lá de realidade virtual, jogando Minecraft, cara, é porque eu também não tenho nenhum tipo de, sabe, não quer dizer nada pra mim o John Carmack, mas pra quem viveu essa época de Doom 1, Doom 2 aí, o início de toda essa primeira revolução dos jogos de FPS, aquilo aí deve ter sido um momento horrível ver este senhor, essa lenda naquele óculos ali jogando Minecraft. É, foi um momentozinho de vergonha alheia um pouco assim, né, realmente, não tem como, mas eu acho que não mancha, né, o legado do John Carmack, porque o John Carmack ele é um dos caras da indústria de games, que ele é uma das pessoas mais importantes inquestionavelmente. Ah, com certeza. Ele é o cara responsável por termos FPS, que são os jogos que mais vendem hoje, sim. Ponto. Se tem alguém pra ser culpado como responsável por isso, é o John Carmack. Assim, a id Software, né, ela tinha lá o grupo lá, o Tom Hall, o Adrian Carmack e tal, que eles cuidavam de outras coisas, né? Adrian Carmack era o artista, o Tom Hall, se não me engano, ele trabalhava fazendo roteiro, posso estar enganado aqui, mas a gente tinha os dois caras principais da id Software nos primórdios dela, que eram o John Romero, que ele, assim, ele era um excelente programador, mas ele era mais famoso principalmente pela questão, por ser um excelente level designer, game designer. Ele era um cara assim muito focado nas regras do jogo, sabe? E ele trabalhava também fazendo as ferramentas para que os outros programadores, os outros funcionários da id fizessem as fases, né, também. E o John Carmack era o cara que criava a engine, né, para rodar. O John Carmack, acho que uma das grandes histórias dele aí foi que na época, né, do pré Wolfenstein, eles fizeram uma cópia, né, de Super Mario 3 para PC, numa época que ninguém sabia fazer o esquema de scrolling no PC. Os jogos de plataforma no PC eram todos aqueles que você tem uma tela estática, daí você chega no fim daquela tela, você passa para outra tela estática, sabe? A tela não deslizava. E ele, só de prestar atenção no funcionamento de algumas coisas, ele conseguiu desenvolver uma engine para fazer essa parte de scrolling ali. E fez uma cópia fielíssima, assim, do Super Mario 3. Depois ele trabalhou no Catacombs, né? Porque ele fez a engine que mais tarde seria usada no Wolf 3D. E assim, ele nunca parou, né? Ele é um dos grandes responsáveis pela evolução do Oculus Rift, né? Dos óculos de realidade virtual. Ele trabalha no tempo livre dele fazendo projeto de foguete. Então ele é... Meu Deus! Ele é gênio. Pura e simplesmente, assim. Se não me engano, ele ganhou um prêmio do Hall of Fame lá dos cientistas. Entregue, sei lá, pelo Bill Gates. Foi uma coisa meio assim, sabe? Tipo, ele é fodão, cara. Ele é muito fodão. Dessa eu não sabia. Mas você sabe disso tudo porque primeiro pesquisou, né? E também leu um livro muito, muito interessante aí, né? Que é o Masters of Doom. Sim. Não tem em português, né? Infelizmente. Eu acho que não. Eu acho que ele não chegou a sair em português. Mas ele é muito bom, cara. Ele conta, assim... Eu acho que ele foi lançado em 2003, eu não tenho certeza. Sim, ele já tem um tempo nesse livro. Ele conta a história desde o começo da id. Eu acho que ele até pega um pouco antes, assim. Conta um pouco da infância do John Romero e do John Carmack. Como eles entraram nesse mundo de jogos, né? Como eles começaram a curtir jogos e começaram a curtir programação. E vai até meio que o lançamento do Daikatana, do John Romero, que foi o jogo que, tipo, jogou o nome do John Romero na lama. E do lançamento do Quake 3, ou Quake Arena, não lembro, de um Quake ali que também não foi tão bem recebido, assim. Foi um Quake que era puramente multiplayer, e ainda assim ele saiu muito perto do Unreal Tournament, e o Unreal Tournament tinha algumas ideias muito melhores do que o Quake Arena. Então, assim, o livro ele vai até o momento de fracasso do Romero e do Carmack, né? Esperamos que ele... Não, então, o Romero meio que nunca mais fez alguma coisa extremamente relevante, né? Ele, depois desse fracasso, ele trabalhou num... Ele teve uma empresa que fazia joguinho de celular, mas isso antes de iPhone e tal, era pra aqueles celulares Java Mobile, sabe? Parece que o jogo que ele fez foi bastante elogiado até, mas assim, não era uma época onde software de celular vendia tanto. E agora ele tava tentando até fazer um Kickstarter, né, de um jogo lá. Ele acabou cancelando o Kickstarter dele, porque muita gente criticou que não tinha demo, não tinha, sabe, não tinha nada palpável do jogo dele. E é meio que uma coisa que aconteceu muito justamente no Daikatana, que ele saía falando sempre em entrevista: Daikatana vai ser o jogo mais foda, Daikatana vai ser maravilhoso, Daikatana vai ser foda. E ninguém via o jogo rodando. E quando o pessoal viu o jogo rodando, falou: não, esse jogo é uma merda. E na fúria. É um pouco isso, cara, um pouco isso. Mas assim, aí no caso dele, ele tava com Kickstarter, né? E ele não tava indo bem nesse Kickstarter, e a crítica geral era essa. Daí ele meio que falou que eles vão preparar uma demo, e depois que ele fizer uma demo, ele vai voltar pra campanha. Eu espero que vá bem, assim, porque eu não tinha muita esperança em ser conquistado por um FPS old school hoje em dia. E o Doom me mudou essa perspectiva, falando: ok, dá pra fazer um FPS old school com elementos modernos e que seja legal. É, eu achei isso também, cara. Doom não estava na minha lista de compras lá do ano. Uhum. Semana em semana eu visito o site da Game Informer, eles têm uma lista lá de todos os jogos que estão lançados, estão marcados pra lançar nesse ano. Ainda mais depois que saiu lá o data de lançamento de Uncharted 4 e eu vi que era muito próximo de Doom, putz, tá de sacanagem, né, cara? Uhum. Pô, claro que eu vou ficar com Uncharted 4 e Doom, cacete, eu não conheço, não sei nada de Doom. Uncharted eu já conheço, o 2, que foi o primeiro que eu joguei. Doom, pra mim, Doom não é nada. Na minha humilde ignorância, Doom pra mim não era nada. E aí, cara, começou aquela coisa, aquele hype inicial, né? Olha, Doom é interessante. Olha, a campanha de Doom é legal. O multiplayer é uma merda, mas a campanha, pô, Doom. Aí fudeu. É, eu confesso que quando eu vi esse jogo na E3, acho que foi na E3 do ano passado, eu achei qualquer coisa. Eu gostei. Eu achei bem legal. Falei, oh, caramba, tá interessante, né? Tá bem rápido, né, o jogo e tal. Mas, assim, eu falei, ok, tipo, cedo ou tarde eu vou pegar esse jogo. Mas eu não tava tão empolgado pra pegar no lançamento. Eu falei, ah, uma hora eu pego, sabe? E eu comecei a ver meio que os reviews, o pessoal elogiando bastante, né? O Bonatti e o Márcio, se não me engano, já tinham pego. E daí eu falei, ah, vou pegar esse jogo. E assim, eu peguei esse jogo, eu me apaixonei, cara. Eu falei, ok, tipo, esse era o tipo de FPS que eu gostava, porque assim, eu não falei sobre o jogo em si, né, do Doom original, mas uma coisa que eu gostava muito nesses FPS antigos era que você tinha muito essa sensação de exploração. Você tinha uma fase relativamente grande para os padrões da época. Se você for jogar essas fases de Doom antigo hoje, você vai ver que elas não eram muito grandes, tanto que você até consegue jogar algumas fases, né, nesse Doom novo. E você tem sempre coisas para explorar, e o andamento do jogo é aquele lance de procura uma chave, leva uma chave, você vai abrir uma porta, atrás dessa porta você vai achar uma outra chave, né, os cartões, né, e daí você vai pegar esse cartão para abrir uma outra porta, que você vai pegar mais um cartão, e daí você vai sair da fase, sabe? Ele tem um lance de você ir e voltar, né, um pouco de backtracking, com o lance da exploração, e tudo isso num FPS bem fast-paced, né? Bem rápido, bem ágil. Então, quando eles me entregaram isso nesse jogo, eu falei, caramba, ok, era isso que eu tava sentindo falta, sabe? Eu queria muito um jogo desse de novo, e fazia muito tempo que não saía. Johnny, caraca, eu coloquei aqui na pauta, né? Quarto item. A armadura do personagem tem um ar de Halo. E quando você falou essa coisa aí, cara, eu identifiquei na hora o primeiro Halo. O primeiro Halo é basicamente assim também, né, cara? Porque é tudo mesmo de uma época, tudo veio de quer dizer, não veio de uma época, mas é tudo veio de Doom. Nos anos 90, né, as pessoas não usavam o termo FPS. O nome que as pessoas usavam para jogos de tiro de primeira pessoa era Doom-like. Ah, caraca. O pessoal chamava sempre de Doom-like, né? Assim, esse tipo de jogo. E faz sentido, porque o Doom, assim, mesmo o Wolf tendo chegado antes, o Doom foi o jogo que explodiu o estilo. E, assim, todos os jogos eram muito cópia de Doom, assim. Você via, assim, era descarado. O Halo, ele é um jogo que ele ficou bastante famoso, porque, assim, ok, eu gosto da campanha de Halo, eu curto. Eu não joguei o primeiro Halo, mas eu joguei muito o Reach, né, e o 3 e o ODST. Eu gostei muito desses três jogos, mas ele é famosão porque o Halo foi o jogo que popularizou o multiplayer em consoles, principalmente o multiplayer online. Mas se você for analisar o jogo do ponto de vista de game design e tudo, ele bebia muito da fonte de Doom, assim, né? Com você falando agora sobre o primeiro Doom, realmente, ele chupinhou, como gosta de falar o Márcio Barrios, né? Ele chupinhou muito, né? Eu nem acuso tanto os caras de chupinhar, não. Porque era meio que o estilo de se jogar, sabe? Que nem, hoje em dia a gente tem um monte de FPS estilo Call of Duty, né? Pensando na campanha, que é uma campanha bem guiada, bem on rails, onde você vai meio que seguir um roteiro andando por, assim, sua liberdade é bem pequena ali, porque o jogo tá muito mais focado em te contar uma história enquanto você anda. E Doom não tinha isso. Doom era um jogo onde, assim, o que você tinha de história no primeiro Doom? Logo que você abriu o jogo, tinha um texto falando, ah, a base de Marte, abriram um portal, todo mundo, os cientistas morreu e você tá lá pra resolver a situação. E era isso, não tinha cutscene, não tinha imagens, não tinha nada, assim, era só um texto falando a história no começo, e quando você terminava o jogo, tinha um texto no final falando, ah, parabéns, você salvou a base, blá, blá, blá, qualquer coisa desse tipo. E os jogos, os FPS de hoje, né, eles prezam muito por uma narrativa bastante cinematográfica. Então você tem lá os Hans Zimmer da vida fazendo trilha sonora, você tem interpretações de atores, né, a gente teve Kevin Spacey fazendo Call of Duty recentemente, né, a gente tem um outro ator famoso aparecendo aqui e ali, e enquanto você tá seguindo aquele roteiro escrito, você tá vendo, tipo, prédios caindo, você tá vendo helicóptero batendo e os caras gritando, né? Ah, não, fomos atingidos e não sei o que e tal. E é tudo muito cinematográfico, você se sente como se você estivesse realmente num filme. Eu não acho que isso seja ruim ou bom, acho que são só estilos diferentes, mas o estilo que me agrada mais é esse estilo do Doom, do Halo, sabe? Esse FPS mais old school. Então, de início, assim, eu achei um jogo muito rápido. Eu vi vídeos daquela primeira beta multiplayer, né? Joguei a beta, não gostei muito. E, cara, Doom é extremamente rápido. Pra mim, é um personagem de Call of Duty ali, loucaço de crack, achando que tá em Marte lutando contra demônios. Porque, caraca, o cara não para. É muito rápido. E uma coisa que você falou interessante no Twitter outro dia foi que você tava jogando Doom e foi jogar outro jogo e você achou que o outro jogo tava lento demais. Sim. Isso é... nosso cérebro acaba acostumando com aquela loucura ali que, puta merda. Como é que você vai acostumar com aquela loucura de Doom, sendo que, cara, a velocidade de Doom, ela é uma coisa única, ela só vai ter ali, quer dizer, não vai ter. Eu só conheço jogos com essa velocidade Doom mesmo, eu só conheço Doom desse modo. Assim, se você for pro PC, até você encontra mais FPS rodando a 60 frames por segundo, assim, os próprios Call of Duty e Battlefield no PC, assim, com uma máquina com uma placa de vídeo legal, né, uma máquina parruda, você roda eles assim com essa fluidez de movimento, né? Mas realmente o Doom, ele é um jogo extremamente rápido, assim. A minha primeira reação ao jogar o Doom foi procurar nas opções se tinha alguma forma de reduzir a velocidade dele. Porque eu senti o jogo muito rápido, aquilo tava me dando uma certa tontura, sabe? Tipo, lógico, eu me acostumei bem rápido. Eu falei, ok, já que não tem opção, vamos desse jeito mesmo. Mas o Doom, ele te incentiva a ser rápido também. O Doom é aquele lance de você matou um inimigo, você já sai correndo pra pular, pra matar o outro, e ele é um jogo que você não fica na defensiva em nenhum momento. Não dá pra ficar. Porque assim, se os FPS modernos, você tem o lance de, ah, tá morrendo, procura um cantinho ali, fica escondido e recupera energia. A muretinha do... quer dizer, que tão famosa de Gears of War, né? Sim. E nesse você não tem isso, né? Nesse, o segredo todo é você matar cada vez mais. Porque quando você executa os inimigos, né? Ele tem lá meio que um fatality, né? Que você dá nos inimigos. Você é recompensado com energia. E é o jeito de você se recuperar. Então ele é um jogo de tiro que você tá sempre no ataque. Então isso faz dele bastante diferente. Olá, eu sou Vega. A inteligência senciente atribuída a Marte. Você falou uma coisa aí, você se sentiu meio cansado, né? Cansado não, assim, eu tive um estranhamento muito grande quando eu joguei, porque ele é muito mais, assim, em console principalmente, a gente tem o lance de ou um jogo é muito bonito ou o jogo roda 60 FPS. E o Doom, ele é o primeiro jogo que eu vejo que ele é, assim, espetacularmente bonito, ele é um jogo com gráficos excelentes, assim, eu joguei a versão do Play 4, com gráficos excelentes rodando a 60 FPS liso, sem queda de frame rate nem nada. Então, ele é rápido e bonito. E E também tem uma Death of View, uma profundidade de visão também excelente, né? Porque você tem mapas fechados ali, né? Mas você também chega uma hora que você tá lá em Marte mesmo, um lugar mais aberto, e você consegue ver bem o horizonte. Isso que é bem interessante em relação aos gráficos de Doom, que eu também acho excelentes, cara. É, isso é uma coisa muito... é muito mérito da id Software, né? Que eles sempre prezaram por engines bastante parrudas, né? Assim, desde a época do John Carmack. E o John Carmack não está mais na id, né? Eles venderam ela pra Bethesda, tudo. Mas tem um português lá que trabalhou nessa id Tech versão 6, né? Que é a engine desse jogo. E o cara deu bastante conta do recado. Parece que, assim, essa engine foi começada até pelo Carmack. Assim, tem muito dela, tem muito da engine do Rage nela, só que o cara aperfeiçoou pra rodar nos consoles da nova geração. Então ele fez uma engine bem parruda e bem... bastante... muito bem resolvida, sabe? Bem... que aguenta, né? Que aguenta bastante. Eu espero ver mais jogos nessa engine, porque deu pra ver que ela é uma engine extremamente parruda, que aguenta o tranco de rodar um jogo pesado. Ah, com certeza. O Wolfenstein 2 aí vai vir nela, vai vir possante também. Uhum. Eu queria falar assim, que cara, eu não conheci outra pessoa. Eu perguntei assim, mas eu não vi. Teve um momento em uma fase de Doom, se não me engano, o nome da fase é Santuário, não sei, não vou falar também porque não tem spoiler da história. É que, cara, mas também eu tava perto, né? Eu jogo geralmente na distância em que uma pessoa usa o computador, por exemplo. Uhum. Bem próximo da televisão. E, cara, teve uma hora que meu olho começou... eu chorei, cara. Meu olho começou a lacrimejar assim, eu tive que parar pra dar uma descansada. Eu não vi nenhuma outra pessoa que tenha sofrido isso. Talvez tenha sido porque eu realmente estava jogando muito perto e aquela fase ali era numa imensidão vermelha que machucava realmente. Não, então, a primeira fase do inferno, realmente, assim, o vermelho incomoda, né? Ele é bastante forte. Isso foi o único momento também, assim, do que eu me senti cansado. Na verdade, esse foi o primeiro momento em toda a minha vida de jogatina aí, já fazem 16 anos que eu tenho um videogame, pelo menos, uhum, um computador que rode videogame, que rode jogos, que eu tenha sofrido isso, cara. Eu sempre achei bobeira aquele negócio no início do jogo lá. Ah, se você estiver sofrendo com epilepsia, não sei o que, bababá, pare de jogar. Eu sempre achei uma bobeira. Em Doom, não, aí não. Peraí, então tudo bem. Existem pessoas que realmente sofrem com isso, como eu estou sofrendo aqui. Aí eu baixei minha bolinha e fiquei quietinho nessa situação toda aí. Uma coisa espetacular que a gente tem que falar, cara, é... que trilha sonora. O amigo Vikovski, que já gravou aqui comigo no Nerdices Abessa, ele disse que Doom tinha uma trilha sonora muito boa. Naquele momento ali eu não tinha prestado atenção na trilha sonora do jogo direito, não sei porquê. Mas depois, cara, eu comecei a prestar atenção, aí eu botei no YouTube também, tem toda a trilha sonora ali no YouTube, como costumeiramente tem, de todos os jogos. E, cara, eu não gosto de rock and roll, essa coisa de som pesado, eu realmente não gosto, não é a minha praia. Uhum. A minha praia é mais um rap, um hip hop, um R&B, essa mistura entre esses três estilos. E, caraca, que coisa espetacular que é essa trilha sonora de Doom, e encaixa muito bem, né? Porque não sei se eu ia ser babaca em falar, mas rock and roll é um som muito pesado, assim como você tratar de inferno, né? Você falar de inferno é uma coisa muito pesada, assim como o som do rock and roll. Não sei se estaria sendo muito babaca em não, falar não, acho isso. Que não. Eu acho que eles escolheram, assim, na mosca. Porque, assim, o Doom original, a trilha sonora dele é até engraçada, assim, de verdade. Porque se você for ver, eles roubaram pedaços de músicas do Pantera, do Metallica, de outras bandas de heavy metal dos anos 80 e 90. Eles, assim, descaradamente, eles pegaram riffs e botaram lá, fizeram umas colagens de riff e é isso a música dele, assim. E, então, assim, o Doom sempre teve essa parada da trilha sonora ser um heavy metal, ser uma coisa pesada, né, e rápida. E no caso desse Doom novo, eles optaram por um metal mais industrial, né, mas ele encaixa encaixa muito bem com o estilo do jogo, cara. Eu acho que, assim, o lance de você tá num laboratório high-tech, né, em boa parte do jogo, apesar dele ter esse lance meio de inferno, né, mas essencialmente 90% do jogo você tá em laboratórios lá em Marte. Eu acho que junto com os demônios, né, se você junta os dois, né, você tem o lance da ciência, do industrial, misturado com o lance dos demônios, né, do heavy metal. Então eu acho que é um casamento muito bem acertado. E assim, eu joguei muitas fases desse jogo com um fone de ouvido. Eu botava um fone de ouvido lá no controle do Play 4 e ouvindo, pra ouvir a trilha sonora legal, assim, pra ouvir bem enquanto eu jogava. Cara, que falha minha, hein? Eu geralmente eu jogo com fone de ouvido, mas em Doom eu acabei esquecendo. O Doom merece, cara. O Doom merece mesmo. É que eu fiquei fascinado, cara. Como eu disse, eu não gosto de rock and roll, não gosto desse som mais pesado, mas eu fiquei fascinado com a trilha sonora de Doom, que leva o jogo numa tranquilidade enorme. Porque você não tem muito papo, como tem em Halo, da Cortana ficar falando com você toda hora, do Master Chief entrar em contato com Deus e o mundo toda hora. Não tem aquela coisa de Call of Duty de você estar falando com sei lá mais quem. A música leva muito bem o jogo, e você fica ali jogando, ouvindo o tiro, matando o demônio. Uma coisa legal que tem nesse jogo é que seu protagonista, eles fazem ele ser o bruto, né? É o Space Mariners lá, é o Doom Guy, né? Como eles chamam. Extremamente badass. Então, às vezes, o cara tá conversando com ele e fala, ó, isso aí é uma fonte de energia, é importante que você preserve isso pras futuras gerações. Cara, ele vai lá e quebra tudo, mete a bicuda, destrói na mão. Ele é bruto, né? Ele, vez por outra, você tem esses diálogos e é só pra dar uma risada de como o cara é. É o escrotão, o cara, o fudidão que destrói tudo, sabe? Pra você matar um demônio na mão, mano, você tem que ser mesmo o que eles chamam mesmo de Doom Guy, né? Porque não é pouca coisa, não. E um jogo que tem uma arma chamada Big Fucking Gun, cara... Sim. Lendária. Você pode esperar de qualquer coisa. Todo mundo falava, ah não, uma BFG, Big Fucking Gun. E eu, porra, no meio do jogo, como eu disse, né, eu não conheço. Esse foi o meu primeiro Doom. E eu sempre ouvia falar, porra, BFG, Big Fucking Gun. Eu, porra, cadê essa arma? Toda arma que eu pegava, eu achava, essa aqui é a BFG? Não pode ser. Até que veio uma automática lá, parecida com arma de guerra mesmo. Pô, essa aqui deve ser a BFG. Não, não é BFG, porque deveria ter o nome BFG. Aí, meu amigo, a hora que eu peguei a BFG, puta que pariu. Que destruidora. A BFG era assim mesmo na época do Doom original, né? É a arma que você dá um tiro, ela mata todo mundo que tiver no seu caminho. Simples assim. E a motosserra também, puta. Puta merda, gosto muito de matar demônio na motosserra. Que coisa incrível, né, cara? Eu não lembro se a motosserra já tinha no primeiro Doom ou se ela entrou no segundo. Eu acho que já tinha no primeiro. Que no primeiro Doom, você... Quando você ficava sem bala, né, você ia enfrentar os caras... Desculpa, no Wolfenstein, você enfrentava o pessoal na faquinha, né? No primeiro Doom, você enfrentava a galera primeiro na porrada, mas depois você pegava a serra elétrica. E muita gente ia lá na motosserra mesmo e vamos que vamos. A besta aqui que vos fala, eu não sabia desse negócio da motosserra, né? E ficava toda hora sem munição. Cheguei a ponto de matar demônios, assim, muito fortes, com aquela pistolinha. E aí, quando eu descobri o poder da motosserra, eu me senti muito idiota, cara. Porque eu matei muita gente com pistolinha. E eu poderia ter jogado um pouco mais rápido se eu soubesse. É que o problema é que motosserra, você tem, se não me engano, são 3 inimigos que você pode matar, né? Depois você tem que achar gasolina pra ela. É, mas assim, a motosserra, ela serve pra você... Ah, ela recupera. É verdade, né? Você recupera munição, isso é bem verdade. Outra coisa que... Eu, sinceramente, não vi, cara. Não vi. E eu tenho, assim, é uma coisa minha, né? Uma piada, tipo, eu mesmo, Irene. É uma piada comigo mesmo, né? Um jogo sem bug é um jogo incompleto. E eu não sei onde estão os bugs de Doom. Eu não sei. Eu não sei onde ele vive. Eu não sei o que comem. Eu tô procurando, tô esperando aqui um Globo Repórter sobre os bugs de Doom. Porque eu não sei. Eu não vi. Ao contrário do multiplayer. Porque é outra coisa que eu também não vi. O multiplayer de Doom, a gente vai cagar aqui neste podcast tal qual a ID Software cagou pro multiplayer de Doom. Porque, cara, eu bato palma aqui para a campanha de Doom, adorei. o jogo, adorei os gráficos, adorei tudo da campanha de Doom. Quando se trata em multiplayer, basicamente eles cagaram. Por quê? O que, que eles fizeram? Ah, manda outra pessoa fazer o multiplayer enquanto a gente aqui na indie faz só a campanha. Isso é meio comum, né, na indústria, assim. Isso, você vê bastante empresa fazendo isso. Acho que BioShock 2 teve isso. Muito jogo tem, assim. Eu confesso que eu não experimentei o jogo, então eu nem teria como comentar, né, sobre o multiplayer dele. Eu realmente não joguei. Mas eu sinto que o multiplayer dele tem um potencial escondido ainda por causa daquele Snap Map, né, que você faz mapinhas e compartilha, inclusive esse editor dá a possibilidade de você criar modos de jogo. Então eu ouvi o pessoal falando que parece que já estavam fazendo meio que em estilo MOBA, usando essa engine de criação de fase do Doom. Eu não sei, assim, eu confesso que eu não experimentei, eu ainda vou experimentar, assim, eu tenho jogado bem pouco o Play 4 recentemente, mas eu tenho vontade de experimentar o multiplayer dele. Mas assim, não desacredito que seja que ele não tenha a mesma qualidade do single player, porque o single player é fora de série, né? E pra você fazer um multiplayer fora de série hoje em dia, é difícil, né, cara? É difícil. É, esse ano aí, cara, eu vou lembrar de Ratchet & Clank, que é, cara, como foi gostoso jogar aquilo. Inclusive, tem um Nerdices à Beça com um amigo seu, o Bonatti. E Uncharted 4. Não lembro de outro jogo single player aí espetacular que tenha saído esse ano. E falando em multiplayer, cara, assim, eu acho o cara um babaca, o Cliff Bleszinski. Mas, cara, eu tive que concordar com ele quando ele disse que agora, né, depois do jogo lançado, a ID resolveu pegar pra eles o multiplayer e falaram que eles iam melhorar. E aí o Cliff Bleszinski, ele disse o seguinte: cara, essa é a ID Software, eles são os caras que fizeram os primeiros Dooms, eles são os caras que inventaram tudo isso. Talvez esse momento em que eles peguem o multiplayer de Doom agora, talvez seja muito tarde. E cara, eu tive que concordar com esse desgraçado, porque eu acho ele um baita babaca, mas nisso ele está 100% certo. Assim, multiplayer em Doom, eu vi muita gente falando, ah, mas Doom não precisava de multiplayer. Assim, o Doom inventou o multiplayer. Uma das coisas que foi revolucionária no primeiro Doom era a possibilidade de jogar em LAN, né? E as pessoas se matarem, né? Tipo, o Wolf 3D não tinha isso. E daí ele criou essa cultura. E, assim, o Deathmatch, o termo Deathmatch, quem inventou foi Doom. Então, assim, eu entendo a necessidade de que o Doom novo precisava ter um multiplayer. Eu gosto muito mais da baixada de cabeça, né? De se colocar na sua posição em que o Wolfenstein teve de, não, vamos ter somente campanha, não vamos ter multiplayer. Eu gosto muito mais disso, de você se colocar em seu lugar, do que, não, nós vamos ter um multiplayer sim, e é isso aí. Pra ter um multiplayer desse, pra quê, né? Então, eu não tenho como criticar o multiplayer do Doom, porque eu não joguei, né? Então, eu não sei o quão ruim ele é. Mas eu entendo os motivos dele existir, eu entendo os motivos da id ter preferido se focar no single player dele e terceirizar o multiplayer, que de fato não era um grande destaque no jogo no final das contas. As pessoas queriam jogar uma campanha de Doom, né? Então, eu entendo a forma que o lançamento foi feito, sabe? Tipo, é lamentável que ele não tenha tanta qualidade, né? Pelo menos parece ser um consenso geral, mas eu sinto que era necessário que ele tivesse alguma coisa de multiplayer, e vai ser meio que a filosofia do Inafune, melhor do que nada. Vai te dar força, ajudar na sua jornada, se você suportar a carga de energia. Agora você falou sobre o lançamento, né? Aí eu já tinha falado anteriormente, né? Lançou junto de Uncharted 4. Basicamente são 3 ou 4 dias. Uncharted 4 lançou na terça e Doom lançou na sexta-feira, se não me engano. Cara, eu não entendi muito bem isso. Porque, ok, existem outras plataformas fora o PlayStation 4, e Uncharted 4 é um exclusivo do PlayStation 4. Mas, cara, tem que ter muita coragem pra você lançar um jogo na mesma semana que Uncharted 4. Aí eu fiquei aqui pensando com a minha cabeça de louco por conspirações. Não acredito na maioria delas, tá? Mas eu sou louco por conspirações. Enfim, eu fiquei aqui pensando, cara, eles deram uma de fuck yeah, a gente vai acabar com tudo, nosso jogo é foda, ou eles estavam com medo e lançaram na mesma semana de Uncharted, pro povo só ficar falando de Uncharted e foda-se Doom. Cara, eu não sei, eu sinto que a questão foi uma análise de risco, eu sinto, assim, agora eu tô cagando regra aqui, mas eu sinto que foi uma análise de risco, principalmente nesse lance que você falou, porque por mais que o PlayStation 4 seja o console mais vendido dessa geração, você ainda tem pelo menos 20 milhões de clientes em potencial no Xbox One, e mais sei lá quantos milhões no PC, que dizem que é maior a base instalada de PCs gamers, né? PCs com placa aceleradora, do que o próprio Play 4. Então, assim, você tinha um mercado potencial bastante grande de pessoas que não poderiam comprar um Uncharted 4. O que mais me estranhou o lançamento do Doom, na verdade, foi eles terem regulado tanto as cópias de review. Porque, geralmente, esses jogos, assim, na semana que ele sai, você já tem review dele. E a Bethesda, ela não liberou cópia de review pra quase ninguém. Então, boa parte dos veículos não tinham a review dele pronto pra sair junto com o lançamento. Então, as pessoas tiveram que jogar primeiro pra depois esse review, assim, depois do lançamento do jogo. Isso me assustou, tanto assim que eu não lembrava na semana que ele saiu, que ele ia sair na sexta e não na terça, né, porque os jogos geralmente saem na terça, né, a tradição da indústria desde do Sonic 2, e pra mim ele ia sair no mesmo dia que Uncharted, e Uncharted tinha review em todo quanto era lugar, né, todo lugar já tinha seu review, sua nota, comentário sobre multiplayer, tudo, e Doom não tinha em lugar nenhum. Eu falei, caramba, o jogo vai sair amanhã e ninguém tá falando dele. Que triste, né, cara? Flopou bonito, né? Eu até comentei no Twitter isso, né? E depois eu olhei, fui pesquisar, falei, ah, não, ele vai sair sexta só. Aí, mas ainda assim foi meio que assustador isso deles não terem liberado cópia de review. Dá margem para as duas interpretações que você falou. Ou os caras tinham muita confiança no jogo, ou os caras achavam que o jogo fosse ser massacrado pela crítica e seguraram até o fim para não prejudicar as vendas. Eu acho que a gente nunca vai saber a resposta dessa pergunta, né? Só quando vieram, sei lá, Masters of Doom 2.0. Não, a gente talvez vai ter alguma coisa. Eventualmente pode ter aí um ex-funcionário suicida aí falando bastante, falando mais do que deve. Isso que você absorveu no seu sistema é energia Argentine. Parece que ela se entendeu contigo. Vou liberar as outras células Argent da unidade pra você. Johnny, se você tivesse que dar amiibos, tá certo? De 0 a 10, se você tivesse que dar amiibos para Doom, você quer mandar quantos amiibos para o inferno? Então, a minha avaliação vai ser desconsiderando completamente o multiplayer, que eu não joguei, então não tem como avaliar. Mas analisando só a campanha single player, cara, eu dou, cara, entre 9 e 10 de 10, viu? Porque pra mim ele é um jogo bastante redondinho, assim. Talvez 9 de 10, porque eu senti um problema nele, que o jogo ele não tem boss ao longo do jogo, mas chega no final, nos últimos 3 ou 4 capítulos, ele começa a botar boss sempre no final das fases. Sim. E eu sinto que eles poderiam ter botado mais boss no meio do jogo, sabe? Tipo, nem que fosse um boss tipo na terceira fase, outro na sexta, pra você ter, assim, esse desafio diferente, né? O último boss do jogo, ele tem um desafio bem, bem peculiar dele, de pular em plataformas e tudo. Então, eu senti falta disso, não que isso estrague o jogo, mas eu sinto que ele poderia ser melhor se tivesse isso. Então, eu vou dar um 9 de 10 amiibos aí. Você falou em boss agora, né? Eu lembrei. Cara, primeiro boss eu pensei, ué, calma aí. Tá faltando coisa da história aqui, mas boss? Faz tempo que eu não jogo. Pelo menos esse é o primeiro boss aqui que eu tô jogando. Ué, será que já tá acabando o jogo? E não, né? Tinha mais coisas depois. Mas realmente é meio estranho. Como é que eles demoraram pra colocar um chefão no jogo, né? Uhum. Estranho. Realmente. Bom, eu dou 8 diabinhos e meio para Doom, cara. Eu adorei a campanha de Doom. Infelizmente, o multiplayer não é grandes coisa. Eu prefiro jogar, sei lá, outros multiplayers aí que tem mais gente do que o multiplayer de Doom. Já falei tudo que eu acho aqui no jogo, né? O Johnny também. Uhum. Basicamente, a gente concordou na maioria das coisas do jogo. Johnny, por favor, seu jabá aí, como se alguém não conhecesse o site do Super Amigos, esse podcast sensacional. É, tem bastante gente que não conhece, mas... Enfim, o site é superamigos.com.br. A gente tem lá um podcast semanal, que é o Saque, né? O Super Amigos Cast. A gente comenta... A gente tá meio que mudando um pouco o formato, mas basicamente, semana sim, semana não, a gente comenta notícias da semana, né? Comenta as notícias mais polêmicas, as coisas que mais deram pano pra manga. E nas duas semanas intermediárias aí, a gente comenta o que a gente tá jogando, e o que a gente leu, assistiu, ouviu por aí, dá essa intercalada aí. A gente tem também nosso canal no YouTube, né, que é o youtube.com/superamibos, que lá, assim, o próprio Saque, ele é transmitido ao vivo às quintas-feiras, né, às 10 da noite, e a gente pega interação com o ouvinte, né, a gente geralmente lê o que o pessoal tá comentando no chat lá da transmissão, interage com o pessoal, ao mesmo tempo que nesse canal do YouTube, de segunda-feira, eu tô sempre jogando alguma coisa no PlayStation 4, às vezes com o Pablo, né, que era do Download, ele... Não, peraí, né, Johnny, você sempre fala isso, mas você sempre joga Destiny. Não, semana passada a gente jogou Battlefield 4. Ah, é verdade, olha aí, uma semana no um ano inteiro que você... Não, mas retrasada também. Não, a gente dá uma intercalada, vai. É que assim, a gente joga muito mais o Destiny, porque o Destiny, ele é um jogo que permite bem a gente bater um papo enquanto a gente tá jogando. Com certeza. E é um jogo gostoso, né? Ah, eu gosto bastante dele. Mas assim, eventualmente a gente joga outras coisas. A gente chegou a jogar já o Gauntlet que deram na Plus, a gente... Nossa. Jogou o Payday 2 uma vez. Então, assim, o que a gente principalmente joga realmente é o Destiny, mas eventualmente a gente já joga outras coisas, Play 4. O Márcio, de vez em quando, usa o canal do YouTube ali pra jogar Overwatch com os ouvintes, né, também. Então, a gente tem esse canal do YouTube aí, principalmente pra interação, né, pra gameplay. A gente tem um outro canal que tá meio abandonado, mas um dia a gente volta com ele, que é a Mibolândia. Que é um canal onde a gente bota lá os vídeos mais editadinhos, né? Os vídeos que a gente tem algum valor de produção maior. Então tem lá o meu projeto Remixers, tá lá, né? Onde eu falo de game music. Tem o projeto de Point and Click lá, que eu só gravei o piloto, mas eu pretendo voltar com ele em breve aí. E tem esses canais, mas essencialmente visitem superamibos.com.br, que os links de tudo, todo o resto você acha por lá. É isso aí, e eu odeio vocês, porque justo na quarta-feira de noite que eu tive uma folga, vocês mudaram para quinta-feira. Muito obrigado. Muito obrigado. É que a gente antes gravava sempre de quinta, né? E daí a gente mudou pra quarta por causa do Pablo, que ele não podia, né? Porque quinta é o dia que ele fica com a filha dele. Só que agora que ele parou de gravar ali os podcasts, a gente voltou pra quinta, que a gente ganha um dia a mais pra comentar a notícia. Né? Tá certo, é justo. Tem que sempre ver o melhor para vocês aí, né? Uhum. Bom, chegamos ao fim. Chega de mandar a gente pro inferno. Chega de chamar coisa ruim pra perto da gente, né? Porque, né? É bom a gente fazer alguma coisa de bom da nossa vida também. Muito obrigado pros ouvintes. Muito obrigado, senhor João, por estar aqui comigo. Opa. Fazer esta besteirinha aqui comigo. Eu que agradeço o convite aí. Precisando, é só chamar. Convido você aí, ouvintes, a mandarem e-mails, recados, ou pode nos seguir no Twitter também. Fala o seu Twitter aí, Johnny, também. É @jluiz1981. O ano do seu nascimento? Isso. Ah, tá certo. Siga também o @bessa23. Siga também o @nerdicesabessa, que é o Twitter do nosso podcast aqui, também do nosso canal no YouTube. Então é isso, gente. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Falou!